Primeiro fundamento, aleluia, é Cristo. Toda a vida, toda obra, tudo que Deus está edificando neste mundo tem um ponto de convergência, tem uma centralidade, tem um lugar para onde tudo aponta, para onde tudo é direcionado. E este nome é Jesus. Amém? Abram lá em Efésios, vamos ler aqui um pouquinho dos fundamentos. Efésios 1, versículo 3. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Obrigado, amado. Assim como nos escolheu nele, isto é, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Meus irmãos, aqui nesse texto falam algumas verdades que nos fundamentam. Primeiramente, fala de que Deus escolheu a cada um de nós, a cada pessoa que nasceu, que nasce hoje e que vai nascer, Deus os escolheu antes da fundação do mundo. A palavra diz que o objetivo de Deus é que nenhuma pessoa se perca. Sabia disso? Que Deus não quer que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum árabe, e estou voltando do Egito, há 2 dias atrás voltei do Egito, e eu olho aqueles muçulmanos dentro das mesquitas, as multidões, aquelas pessoas se explodindo, a igreja sendo perseguida, mas cada uma daquelas pessoas, Deus as escolheu para serem o quê? Santos, irrepreensíveis, perante Ele em amor, os predestinou para Ele, para a adoção de filhos. E aqui está a primeira verdade do nosso fundamento. Deus quer que cada um de nós não seja apenas um evangélico, não seja apenas um membro do projeto só por membresia, não quer que cada um de nós seja apenas um simpatizante destas verdades. Deus te chama para ser um filho. Então, amados, o fundamento, Deus quer que cada um de nós seja um filho. João 1,12 diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então você, meu irmão, é chamado para ser um filho. Quando a gente diz que o Senhor é a minha herança, isso é papo de filho. Que Deus é a minha herança, isso é só um filho que pode dizer. Que Jesus é a minha herança, aleluia. Você é herdeiro de todas as coisas em Cristo Jesus, aleluia. No capítulo 2, a partir do versículo 4, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Como que nos tornamos filhos de Deus? Pela fé. Quando você recebe, se apropria da fé em Cristo Jesus, aleluia, quando você diz, a obra da cruz foi por mim, Jesus morreu pelos meus pecados, eu estava morto, eu estava em pecado, mas o Senhor veio e me resgatou, e eu creio no Senhor Jesus, eu creio na salvação, eu sou resgatado, eu sou redimido, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu sou um filho de Deus. Meus amados, um dos maiores problemas da igreja é que a igreja não sabe que é filha. Que as pessoas, eu sou crente. Não, meu irmão, você é um filho. Pois é, né? Eu estou indo lá no projeto. Não, você é um filho de Deus. Pois é, eu às vezes creio, às vezes não. Você tem que deixar disso, você tem que se apropriar desta condição de filho de Deus. Um irmão veio falar comigo, está lá ele, né? Que bom que você ficou, glória a Deus, que ele se alegrava de eu perseverar, de encontrar pessoas que perseveram na fé, né? Estou aí há 30 anos de ministério, estou completando esse ano. Meu irmão, sabe o que, que é isso? É ser filho. É ter a identidade de Deus, é receber a identidade em Cristo Jesus. E quem recebe a identidade? Você tem a sua identidade e ali está escrita: você é filho de fulano e de ciclano. Isto não vai mudar. Diga comigo, isto não vai mudar. E você se torna um filho de Deus. Essa se torna a sua identidade em Cristo Jesus. Então vai passar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, 10, 20, 30, 40, 50. Se o Senhor Jesus não voltar, nós vamos estar aqui, Geraldo, em nome de Jesus, com os nossos filhos e netos, dizendo: eu sou um filho de Deus, redimido pelo sangue de Jesus. Aleluia! Então esse é o fundamento, Cristo nos faz seus filhos. Antes da fundação do mundo, Deus tinha este plano. Deus pensou em você, Deus sonhou com você. Você estava escrito antes de você nascer, o Salmo 139, antes de qualquer dia da nossa vida existir, já estavam escritos no livro da vida. Então isso vem uma outra parte do fundamento, a soberania de Deus. Quantos creem na soberania de Deus? Quantos creem no propósito de Deus? Existe uma soberania de Deus, aleluia, não adianta. Por isso que Deus tem as suas promessas, o seu propósito vai se cumprir, eu creio nisso. Não adianta ser muçulmano, ser árabe, ser isso e aquilo, eu creio. Quando eu vou para uma nação e eu fico lá orando, e a igreja está atrás, eu fico lá profetizando: Senhor, cada uma dessas pessoas são chamadas para ser teus filhos, através de Cristo Jesus, e vão ser teus filhos. Profetizo sobre as nações, abençoa a graça, a vida. Isso é para você, meu irmão, isso é para a tua casa, isso são para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, porque a palavra diz que tu e a tua casa, aleluia, será salvo tu e a tua casa. Amém. Glória a Deus, serão salvo tu e a tua casa. Você tem que se apropriar disso, você é um filho de Deus. Qual é a tua herança? Tudo aquilo que Deus te delega, tudo aquilo que a palavra diz, e são as promessas de Deus, esta é a tua herança como filho de Deus. A palavra diz assim: aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. A palavra diz: será salvo tu e a tua casa. São promessas de Deus, aleluia. Pede-me e eu te darei as nações por herança. São promessas de Deus, amados. A igreja tem que se apropriar disso. Saciar-te-ei com longevidade, diz o Senhor, glória a Deus. Então o Senhor vai te dar saúde para ter vida longa. Eu sou o Deus que te cura. Se pegardes em serpente, a gente que viaja por aí afora, irmãos, não pega em serpente, mas passa por cada problema, come cada coisa, às vezes você vai comendo, os irmãos vão servindo, né? Depois você fica sabendo o que você comeu. Um dia eu estava lá numa fila, né, para o almoço. Quando cheguei lá, tudo era servido com as mãos, a panela, a folha de banana na Nicarágua, né? Isso no encontro de jovens, eu estava lá ministrando e aquilo tudo colocado, né? Daí você já fica pensando os micróbios e lavou. Que nada, a palavra diz que nenhum mal te fará. Você vai entrar nessas cidades, nas nações, nenhum mal te, nada acontecerá em nome do Senhor Jesus. Eu estava falando com um rapaz na vinda, e ele dizendo, né, que a mala sumiu, que isso sumiu. Eu disse: olha, eu viajo nos últimos 20 anos da minha vida, eu já rodei o mundo várias vezes, eu já peguei as companhias aéreas das mais diferentes, esquisitas e complicadas desse mundo, mas nunca sumiu uma mala. Porque Deus guarda a tua entrada e a tua saída. Sabe, eu nunca fui confiscado de nada, porque o Senhor, as promessas de Deus são nossa herança como filhos. Esse é o fundamento da nossa vida, amados. A igreja tem que se apropriar desta filiação em Cristo Jesus. E viver como filho. Aprender a viver como filho. Como filha. Como filha de Deus. Você sabia, irmã, que você é uma filha de Deus? Sabia, irmão, que você é um filho de Deus? Herdeiro das coisas do Senhor Jesus, das coisas espirituais, aleluia, e das coisas materiais também. A gente às vezes espiritualiza essa filiação. Não, são só as coisas espirituais, não, meu amado, é tudo. Um filho herda tudo do seu pai. Eu digo lá pro meu Andrezinho, né, ele vive querendo, pai, deixa eu usar o teu iPod, ele é doido por meu iPod que tem música, né? Pai, me compra um iPod. Eu disse, para que comprar, filho? Você usa o meu, mas esse é teu. Eu digo, filho, tudo que é meu é teu. Deus te fala isso hoje, meu irmão. Tudo que é meu, diz o Senhor, é teu, meu filho. Tudo que é meu, diz o Senhor, é teu, minha filha. Isso é o fundamento daquilo que nós somos, filhos de Deus, herdeiros.